Amador. Bom dia, Gol 965, informação, Juliette, para Guarulhos. Gol 165, muito bom dia, informação, Juliette, confere para Guarulhos, prepara a Daioleda e aguarda a cópia. Guarda a Daioleda, Gol 965. Tango. Confirme o seu ponto de modificação. Trix 5414 na escuta do solo. Afirmativo, ligou na sua escuta. Alfa Juliette para o pátio 3, atenta sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, atenta sinalizadores. Trix 5414. Romeu X-Ray Lima Sierra, pronto, cópia. Autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 400, via Curzulo 10 até SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 17, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde tem o septeiro via. Aciona 5, corrigindo, aciona 4200 no transponder e o controle 120 decimal 8. X-Ray Lima Serra, procedimento correto, confirmo que é o B. Aracionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 6, um ajuste no 0 no 5, meu voo. Voo 1 no 165, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulo 10 até SMAP, após direto ao Wake, direto Maricá, e conforme a rota do plano de voo. Decola na pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo direto posição Bridge, onde tem septeiro via. Aciona 5575 no transponder e o controle 120 decimal 8. O voo 967 para Guarulhos, nível 360, via Presulo 10 SMAP, ao Wake, Maricá, o preso voo 44. Nós vamos zero, curva direita, saída da Euleda, após Leda Bridge. Transponder 5575, controle 1208. Gol 1165, contagiamento correto, repeta pronto para posicionar no 06. Gol 1165. Só um bom dia, o Xanaro 6250. O Xanaro 6250, muito bom dia, Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette 02, obrigado. Clube mantém o nível 100. Chame agora o centro Recife na frequência 12545, alternando 134.5. 12545, alternando 134.5. 3111, contato radar sul, mantenha 360, sai do Delphi. 360, autoriza a lenda com referência. É, 311, pode voar Leda com referência? Obrigado, Leda. Leda, obrigado. O 3896, passa a duna, completa sinal, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 118, meia dúzia, tá 3896, obrigado, bom dia. Bom dia. Alfa Tango Tango, submantém 105, de regras de voo visual. Chame o centro Recife na frequência 12545, alternando no 34.5. Alô, bom dia, com 648, tem que estar aqui. O número 648 é sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha 050, ajuste o altímetro 0115. 050, a velocidade para a flor de duna? Autorizado, o número 648. Muito obrigado pela colaboração, 648. Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, bom dia, Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 3896. Juliette para 05. Juliette para 05, 3896, bom dia. Oi, bom dia, Papá Romero de Suelho Mancera, passa 1300 para o 080. Papá Romero de Suelho Mancera, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 400, saída da Dael. ASG para o 400, na Dael, o X-Ray Lima Sierra. Pediu 050648. 648 atingindo 050. Autorizado 2.000 pés, golo 648. Informe estabilizado para o procedimento LS, que foi? 2.000 vai chamar estabilizado, 648. Então, Juliette, Bravo Delta, bom dia, informação com o senhor Juliette, prossiga. Aciona a indicação, chegada a mar, se mantém o 050, ajuste o altímetro 10015. Serra Victor 368, está autorizado, o gol 10094, para o RNAV, pista 10. Agora está autorizado, Oceano 6311, na frequência 1251, alterna 13325. Repita 13325, obrigado, Oceano 6311. Chegando no tráfego da TAM, está parqueando no 05, apóstrofe, segue o táxi via pátio principal e curva direita para o pátio 3. E o Juliette Bravo. Bravo Delta, autorizado Aracaju, nível 090, Dona Golf 677, decolando na pista 10, com curva esquerda, na subida Conde, aciona 0260 e o controle 120, decimal 8. Gravidade, só corrigindo, instrução de 0260, ok? Gente, contagem muito correto, repete pronto para táxi. Mike, bom dia, informação curso aquilo, prossiga. Bom dia, informação curso 4402 a bordo, pronto para a próxima. Sete final, chame torre na frequência 118, decimal 612. 1862, muito obrigado pela colaboração. Posso queixar prego? Aciona 0132 no transponder e o controle 120 decimal 8. Autorizado para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a 7 Mike Eco Delta, mantém a senhora de voo visual, ajuste do altímetro 0015, informe para a descida. Uno 094, desça para 2500 pés, informe no fato do procedimento R nave pista no zero. Para 2500, reportará estabilizado, com 94. POB 191, autonomia 4 horas, até Megaleão. 165, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 015, bom voo. 118, decimal 6, 105, vai pela Índia, voo 165. 251, 3325, atira no servo. Salvador, bom dia, Gol 648, Librona Eco. Gol 648, bom dia, Alfa Juliette para o Gate 08. Alfa Juliette 8, Gol 648. Falcão. Opa. Falcão 2 aqui. Tá, o dá uma chegada aí. Alô. Quem é dos pés, Mike Eco Delta, está visual com o aeródromo? Afirmativo, livro 1000 para 500, visual com o aeródromo. Chame torre 1 no 1-162 e solicite instruções para pouso. Delta. Bravo Delta, autorizado o táxi. Suporte para ingresso, pode felicitar. Fala o gol 9630, tem suas condições, 390, retiro. Juliette, Bravo Delta, copiou, fala. 4 a bordo, 4. Gente, o ajuste no 0 no 5, Juliette, Bravo Delta. No 630, prepara a Cuca, Arcaju, para Recife, informação com isso, aqui no Iguarda, cópia. Cuca Recife, agora na parte da boa, 9630. Alô, bom dia, Xané, 6140, sentido ativo, com a posição Maceió. Xané, 6140, muito bom dia, prepara a Cuca, Arcaju, para Maceió, Iguarda, cópia. Controle Salvador. Bom dia, Gol 965, decola nada, eu. Uno 165, contato radar nada, colagem, sub, manteu 360, sai da Del. Sobeu 360, manda eu, quanto possível, solicita pro de bridge. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58, decolando na pista 1-0, com primeiro curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5005 e o controle 120, decimal 8. Peruísque 50, 05, 1208. O gol 930 está... Gol 1630, nível 370, por isso que 58, subida Pucaracaju, curva esquerda. Gol no 165, prossiga. Ah, somente para confirmar se havia recebido a solicitação de Broad de Bridge, para possível. Ok, Bridge é a área do centro, vou em Leda, gol 1165. Ok, Broad de Leda, gol 1165. Gol 1094, completo procedimento RNAV, pista no zero, chame torre 118, décima meia dúzia, gol 1094. 2612094. Bom, o cara caiu. Tá livre o Petrotax, o gol 1630104. Livre, chibete na meta, tá na meta 30. Tá na meta. Tá na meta, abraço. Alô. Chama 6140, pronto, cópia. Prossiga, 6140. 6140, utilizado no oceano, nível 250, via Peruísque 58, até o Aragua, aposto conforme a rota do plano de voo. Meu colega pista no zero, com o primeiro com a esquerda, na subida Pucaracaju. Aciona 5015 e o controle 120, decimal 8. Pra no oceano, 250, via Peruísque 58, Aragua, rota do plano de voo, no zero esquerda. Pucaracaju, 5015208, Xanamé 6140, posição 2. Xanamé 140, cotejamento correto, a seta pronta para puxar o sonar. Portará. Então 3198, ação de educação, chegada Mari Dessa e mantém 050. Ajuste altímetro 1015. 050 na Mari 1015, 3198. Delta, seu Nid. Corrijo. Tato radar na decolagem, sube e mantém o 090, sai da conta. 90, Conde, bravo Delta. Gol 16030, táxi, cidade principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 095. 1015, 118,6, no ponto de espera. Gol 9630. Salvador, bom dia. Salvador, bom dia. Salvador, muito bom dia. Gol no 621, informação Kilo, autorização São Paulo. Número chama FAP? Gol 1621. Gol 1621, muito bom dia, foi no seu curso Kilo, aguarda a cópia preparada, é Leda, para São Paulo, Congonhas. Respeita Kilo, Israel Leda prepara, como é, 621. Número 2, Júlio, pronto, bateu? Prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Perizulu 10, corrigindo Perizulu 16, após Bravo Perizulu e sai conforme a rota do plano de voo. Decola Batista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após o Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta Perizulu 16 e sai conforme. Aciona 5010 e o controle 120, decimal 8. Edificação, chegada bom, desça para 4 mil pés. Ajuste, eu tenho metrô 10, 15. Identificou, 4 mil pés, 10, 15, tá bom. Informa que perdeu contato com o centro de cima. Curva direita. Aciona 50, 10 e o controle 120, decimal 8, gol 1621. Gol 1621, cruzamento correto, repeta pronto para puxar o sinal 01. Volta para o nosso medidor. O gol 1094 livrou. Gol 1094, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar. Já não pode. Chama do Grand American 238. American 238, information crosses to Kilo, go ahead. Information Kilo, gate 11, I'd like to put clearance and request to Miami. Roger, expect copy to Miami, Chanel 238. Okay, I'll expect 238. Entrou em Salvador, novembro em Aqui Mike, decolou da 17 para TGL Veracruz, para 1010. Novembro em Aqui Mike, meu pé no corredor checa. Positivo, afirmativo, novembro em Aqui Mike. Ingresso para 04. Juliette para 4, 094. American 238, red copy. Yeah, American 238 is ready to see. American 238 clear to Miami, flight level 360 for Alpha Zulu 20 after according to the flight plan route. Takeoff warning 10 after takeoff left turn. Momo, departure, Mike Oscar, Mike Oscar, and Flock, transition, Fox, Lima, Oscar, Child, and Kilo. Call code 5030 and Salvador approach 120.8. Gol 9630 em volta do tráfego à sua frente, está 9 milhas, cruzando de 3 mil pés para o nível 090. É um Charlie 402. Frente, gol 630. possível, vou Aracaju, vou 630. Gente, aguarde a coordenação com o centro. Mandou o gol 1-9-6-2-1 na posição 1, pushback só, né? Gol 1-6-2-1-0-1, coordena com a equipe de solo, repete, tá? Volta, tá? 1-6-2-1. Tá autorizado Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, Romeu 30. Salve Salvador, bom dia, Tripe 5595. Tripe 5595, muito bom dia, informação curso aquilo, prossiga. Gente, aquilo, apenas por gentileza chega a sair da prevista, Porto Seguro. Saída prevista Coral, o Trip 5595. Coral, grato. Zoom 4207 no Cerro do Sol para 1909, número 2 na aproximação. Graças a Deus, a nossa Zoom 4207. Pela pode seguir, viu, Azul? Azul com a 2007 para 3.000 inicialmente, o ajuste 1095. 3.095, Azul. O triple 5403 para 4.000 pés, o ajuste 1095. 4.000 pés, 1095, triple 5403. Uma 630, chame Centro Recife, na frequência 25.45, alterna 1345. 34? 5. 25 a 5, 3450, boa noite, 30. Localizador 3198. 3198, complete a aproximação final e torre 1.8.6. 8.6, bom dia. Bom dia. Azul com a 207, prossiga para a descida para 2000, ajuste permanece, autorizado o procedimento LSXA, reporte localizador. 2000, livre ILS X-Ray, azul 4207. Bom, Salvador, bom dia, Bruno 648, quilo, posição 8. Bruno 648, o quilo confere agora de cópia, 330 Maceió. Guardando. Ô, Saulo, bom dia, Chanel 6140, pushback, acionamento no 02. 614002 é o número do ano, você tu aguarda. Tá. Da Trip ao solo? Solo, 5595. Alô, Davi, Paulo. Tô vendo bem aqui, Mike, da Veracruz? Tá tudo aqui. Sequência livre. 5595 ao solo? Fala, 5595. Sim, tem um plano repetitivo da sua companhia, trip 5595, mesmo matrícula para Ilhéus, bem próximo a esse horário. É, só que a companhia está fazendo um plano extra para Porto Seguro, com a mesma matrícula, e está tendo confusão no sistema. Solicito que entre em contato com a companhia para cancelar o repetitivo, assim evita atraso. Ontem teve esse mesmo tipo de problema com esse mesmo voo. Eu solicito que entre em contato com a companhia para cancelar o plano de Ilhéus e fazer uma CHG do repetitivo para Porto Seguro, que no repetitivo está saindo como 190 e é nível incorreto. Ok, então vamos coordenar junto com a empresa. Agradecemos a coordenação. Obrigado, vamos ver a empresa. Sente. Voo 1621, 137 de POB, autonomia 4 horas e 10, alterna Galeão. 1621. Voo 621, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 108.6, altímetro no 0, no 5, bom voo. Taxi via Índia, ponto de espera 108.6, 1015 ajuste, o 621, obrigado, bom trabalho. Voo Xané 6140, coordenação aqui de solo após o 737-800 da Gol, livrar a cauda, inicia no 02. Fala, seu colega da Gol, inicia no 216140. Estabilizado ILS, Azul 4207. Azul 4207, chame torre 1.6. 2.6, obrigado. Pronto, cópia. Pronto pra cópia, volume 648. Volume 648, Salvador, Maceió, autorizado no nível de voo 370. Decola da 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, Patrícia 58 é a rota. Até Orágua após DCT, 5022, eu transpondo o controle do 120.8, voo no 648. Ok, Corinthians, transponder. 5022. Autorizado voo no 648, Maceió 370, decolagem da 10, com curva esquerda. Puca, Caju, pelo serviço 58, Orago, direto. 5022, 120.8. Só confirmando a saída Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Afirmo. Salvador 3198, livrou, boa. Tá 3198, táxi via Alfa, reportando o café antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. Para táxi 61140, 113 a bordo, 113 com 2:15, alterna Recife. 6140, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama torre, 108.6, 12, altímetro no 0, no 5, bom voo. Índia, táxi 2:12, uma boa tarde. Via 2000 pés, ajustando a 0 no 5, autorizado via LSXT, reporte localizador. Essa via 2000 pés, no 0 no 5, o ajuste, porque ela é estabilizada em ILS. O localizador de ILS é 3, que está no 0.5403. Bianca, prossegue em frente para o 03. O 5595 da tripa, solo. Solo 5595. E a confirmo, 5595, só informando, o centro ainda não possui seu plano, devido ao BTC para os 1-4, 1-4 ainda é muito cedo, ok? Geralmente chega com uns 30 minutos de antecedência. Assim que der os 4-5 eu dou uma ligada pro centro. Ok, a gente agradece, muito obrigado. Eu já pedi para a coordenação da empresa providenciar na coletiva. Obrigado. Nada, é, evite atraso, entendeu? É, ontem já teve atraso, hoje novamente, então para que se postergue. Entendi, tá, obrigado pela coordenação, amigo. Nada. Boa tarde, Azul 4207. 4207 Azul, táxi de Alfa, repórter, táxi aí, Juliette. E Alfa, repórter, táxi Juliette, 4207. Dono, contato radar, subindo para o 360 na saída da El. 360 da El, 621. Dado localizador. Interessa é que foi IP10-35403. IP5403, complete aproximação final e torre 18.6. Torre 18.6, 35403. 4207, ingressa Juliette 01 no portão. Juliette 01, faz 207. Uma letra aguardando o bridge. Uma letra para bridge, para bridge, um metro, obrigado. controle, Codial, boa tarde, 6140, Xané. 6140, bom dia, na saída Puca, subindo para 250. 250, com referência, se a gente autorizaria Aracaju ou Jamo? Eu autorizo o Jamo, tá na minha área, aguardando Aracaju. Jamo, obrigado. O nome 621 está do Bridge pelo centro. Boa, Bridge, o nome 648, campo do táxi. 83 a bordo, 2:29, alterna Salvador. Bom, número 48, autorizado táxi via Pationo, Índia, no ponto de espera, 608, meia dúzia, altímetro 10, no 5, bom voo. Pationo, Índia, ponto de espera 10, 18,615, bom número 48. Salvador, muito bom dia, 35403 e Bruna Delta na tua escuta. T5403, táxi via Alfa, Juliette 03, é o pátio, é, e a posição também, quando lá tem sinalizador, T5403. Alfa, Juliette, pátio 3, quando lá fica dentro do sinalizador e a posição é a 3, 4-0-3. Muito obrigado, tchau, boa tarde, bom trabalho. Ground American 238, ready for pushback, name start, gate 1-1. American Line 228, coordination for ground staff due to work in progress in this sector. Report A, you probably will be towed until wake beam gate 8. There, you start up engine and come back to text. American 228. To push back the game, probably game gate 8, and we'll call for taxi, American 238. You perform pushback, but you start up engines at the gate 8 AB. You will be towing until gate 8. American 238, we'll call you back there, American 238. Sequestro 251 e alterna 3425. Corrigindo, 3325. 25-3325, meu 21, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. T5-595, na escuta. Na escuta. Tá Passando para Bravo Delta, passo 15 milhas da posição Conde, o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju, na frequência 920.3. Só ligou o 648, tem problema você escutar. Pelo 648, contato radar, subindo para o 370 na saída Buca. 370 Buca, 648. Acelera aí, hein? Tô na cola. E vai? Escuta para a cópia. Trip 5595 na escuta do Sol, Salvador. Pode olhar Caju, 648. O 648 aguarda em coordenação com o Centro Recife, está autorizado o Jambo. Obrigado. Vai. 140, chame o Centro Recife na frequência 125.45, alterna 345. 2545, 345, Ocean, 6140. Trip 5595 na escuta do Solo Salvador. Trip 5595 na escuta.